Amor, rubi, pedra de cristal. A caneta encontrando papel, é surreal. Torna-se escopeta, mundo mágico, leal. Transforma a ampulheta em relógio digital, anormal. Faz da minha existência essência essencial. Musa da sobrevivência espiritual. Suporta até minha crença. Poesia propensa, imaginação densa. Pensa, me faz buscar a recompensa. Diferença do intelecto que não tem na imprensa. Imensa presença no ritmo marcado. Compensa a raiz dos antepassados. E nasceu em Carlos, irmão de Andrade. Me fez negro igual, sou Orlando Trindade. É verdade, olha que coisa boa. Os moleque decorando Fernando Pessoa. Voa, cada verso é um universo. Imerso em loucuras, amor e um inverso. Peço pelo espírito espectro. Fazer ser eterno, tal Clarice Lispector. Certo, mesmo em morte ser vivo. O real desafio só se encontra nos livros. Eu livro, sinto no olhar dos meninos que o nosso futuro pode ser positivo. Brindo um brinde ao cordão no sarau. Ideia, classe, a literatura marginal. Cine, rima, vida, sem cobrar tarifa. Resgatando almas igual coberifa. Rasgando as cortiças que existe na mente. Lutando pra ser mais que a luta corrente. Sempre, pra quem nunca comeu chandelle. Apurar os sentidos com Cecília Meirelles. Confere, que poesia também liberta. Te acerta, na alma te desperta. Te conserta, a percepção afina. Submersa nas razões de Cora Coralina. Presa na rima de Machado de Assis. Foi assim que eu fiz pra achar diretriz. Pra sair da infeliz cena metropolitana. Só afundando o nariz e Mário Quintana. Nas raízes humanas, os escritos egípcios. Nada se fez mais verdadeiro que isso. Pra deixar a mente confusa e a ideia certa. Pena que aqui não tem tanta biblioteca onde peca. Acham que isso é um atraso, mas não passa de mais que um mero descaso. Um atraso que destrói o prazo da paz. Por isso que eu briso tanto em Sérgio Vaz. Milagres acontecem quando a gente vai à luta.